chorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Quero estar sempre contigo, nunca vou me afastar. Encontrei meu verdadeiro amigo, o seu nome é Jeová. Estava no mundo, me sentindo na zinca do vício. Cada passo que dava, caminhava ao precipício. Muitas vezes pensei em tirar minha própria vida, mas o Senhor me ouviu, segurou minhas mãos e me libertou. E de um simples drogado fez um grande pastor. Diante do seu altar, e junto com ele a minha alma, que anseia por ti, até perde a calma. Muito longe andei dos teus caminhos, encontrando pedras e muitos espinhos. Não gosto de lembrar, mas esse é meu testemunho. O Senhor me deu esse dom, então faço um rascunho, dedicando essas letras somente a ti. Graças ao Espírito Santo é que estou aqui. O Senhor subiu e deixou conosco o Consolador, que nos alivia e nos guarda o verdadeiro amor. Nunca vou esquecer, quero sempre comigo Deus, o dom da vida, o verdadeiro amigo. Eu quero ser Espírito, enche o meu ser. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quero estar contigo a todo instante, a toda hora. Apesar das fraquezas, quero que o Senhor me transforma. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Usa-me com seu poder pra libertar os filhos teus, nossos irmãos que no mundo estão a perecer. Igual eu estava um dia antes de te conhecer. O melhor da vida é sua unção. Ao deitar terá certeza da própria salvação. Aceite a Jesus e arrependa-se então.